Fecheiro 32, quinta parte, Campos de Morangos para Sempre. Capítulo 14, Fugindo da Raiva. Agosto de 1767. Eles tinham escondido a mulher num casebre para secagem de tabaco, à beira dos campos mais distantes de Farquhar Campbell. Havia poucas hipóteses de alguém dar conta, além dos escravos de Campbell, que já sabiam. Mas tivemos o cuidado de chegar depois do anoitecer, quando o céu cor de lavanda tinha ganhado um tom quase cinza, deixando quase na obscuridade o volume do casebre de secagem. A mulher saiu como um fantasma, com capa e capuz. Foi levada até ao cavalo extra e colocada sobre ele como o pacote de contrabando que era. Ela levantou as pernas e segurou-se à sela com as duas mãos, encolhida numa bola de pânico. Evidentemente nunca antes montara um cavalo. Maias tentou entregar-lhe as rédeas, mas ela não prestou atenção. Só as agarrou com força e gemeu com uma agonia melódica de terror. Os homens estavam a ficar inquietos, olhando para trás para o campo vazio, como se esperassem a chegada iminente do sargento Murchison e dos seus homens. Deixa ir comigo, sugeri. Talvez ela se sinta mais segura assim. A mulher foi tirada do cavalo com alguma dificuldade e posta no cavalo atrás da minha cela. Ela cheirava a folhas frescas de tabaco, pungentemente narcótico, e algo mais, um pouco mais almiscarado. Envolveu a minha cintura com os braços, segurando-me com força. Dei uma palmadinha numa das suas mãos que me rodeavam a cintura e ela agarrou-se com mais força. Mas não fez qualquer outro movimento, nem emitiu qualquer outro som. Não admirava que estivesse aterrorizada, pensei eu, virando a cabeça do meu cavalo para seguir o do Myers. Ela podia não saber sobre o pandemónio que Murchison estava a causar na região. Mas sabia muito bem o que podia acontecer se fosse apanhada. Certamente estivera entre a multidão da serração duas semanas antes. Como alternativa à morte certa, fugir para os braços dos índios selvagens seria bem preferível. Mas não tanto como se imagina, a julgar pelo modo como ela tremia. O tempo estava longe de estar frio, mas ela tremia como se estivesse a congelar. Apertou-me imenso quando o rolo apareceu, saindo dos arbustos como um demónio da floresta. O meu cavalo também não gostava dele e recuou, relinchando e batendo com as patas, tentando tirar as rédeas das minhas mãos. Eu tinha que admitir que rolo era bastante assustador, mesmo quando era amigável, o que era o caso agora, uma vez que adorava expedições. Mesmo assim, a sua aparência era sinistra. Mostrava os dentes num sorriso de satisfação. Semicerrava os olhos a ponto de quase fechá-los ao farejar o ar. Juntando a isso o facto de os seus pelos cinzentos e pretos se misturarem às sombras, ficávamos com a impressão assustadora e a ilusão perturbadora de que ele se tinha materializado do escuro, apetite encarnado. Passou a correr por nós a 30 centímetros e a mulher assustou-se, a sua respiração quente no meu pescoço. Dei novamente uma palmadinha na sua mão e falei com ela, mas ela não respondeu. Duncan dissera que ela tinha nascido em África e falava pouco inglês, mas certamente entendia algumas palavras. Vai tudo correr bem, disse-lhe novamente. Não tenha medo. Ocupada com o cavalo e a passageira, eu não notara Jamie até ele aparecer, de repente, ao pé do meu estribo, sorrateiro como rolo. Está tudo bem, Sassenach? Perguntou ele delicadamente, pousando uma mão na minha coxa. Acho que sim. Indiquei o abraço que apertava a minha cintura. Se não morrer sufocada. Ele olhou e sorriu. Bem, pelo menos ela não corre o risco de cair. Gostaria de saber o que lhe dizer. A coitada está com muito medo. Achas que ela sabe para onde a vamos levar? Acho que não. Nem eu sei onde vamos. Ele usava calças de montar, mas mantinha a faixa achadrezada por cima, com a ponta por cima do ombro. O tartan escuro misturava-se com as sombras da floresta, assim como as sombras das urzes escocesas. Tudo o que eu conseguia ver dele era a mancha branca da sua camisa e o rosto pálido e ovalado. Sabes o que posso dizer-lhe em taqui-taqui para ajudá-la? Perguntei. Claro que ela pode também não entender, se não tiver sido criada nas Índias. Ele virou a cabeça e olhou para a minha passageira, pensativo. Disse ele. Bem, existe uma coisa que todos sabem, independentemente de onde são. Estendeu a mão e apertou o pé da mulher com firmeza. Liberdade, disse ele. E fez uma pausa. Saorza. Percebeu o que eu disse? Ela não diminuiu a pressão do seu abraço na minha cintura, mas suspirou, estremecendo. E eu pensei ter sentido o seu acordo. Os cavalos iam em fila indiana com maias à frente. O trilho nem sequer era um caminho para carroças, apenas um carreiro de vegetação rasteira esmagada, mas pelo menos oferecia uma passagem livre pelas árvores. Eu duvidava que a vingança do sargento Murchison nos seguisse até tão longe, se é que nos seguia. Mas a sensação de fuga era demasiado grande para ser ignorada. Partilhávamos uma sensação de urgência não expressada, mas dominante. E sem qualquer discussão, concordámos em cavalgar para o mais longe possível. A minha passageira ou estava a perder o medo, ou simplesmente estava demasiado cansada para se importar. Depois de uma paragem à meia-noite para nos refrescarmos, ela permitiu que Ian e Myers ajudassem a montar o cavalo sem protestar. E apesar de não soltar a minha cintura, parecia dormitar de vez em quando, com a testa pressionada contra o meu ombro. A fadiga da longa viagem também tomou conta de mim, aumentada pela batida hipnótica do galope dos cavalos e o rumorejo sem fim dos pinheiros acima de nós. Ainda estávamos na floresta frondosa e os troncos altos e retos cercavam-nos como mastros de navios há muito afundados. Frases de uma antiga canção escocesa surgiram na minha mente. Quantos morangos crescem no mar salgado? Quantos navios navegam pela floresta? Questionei-me obtusamente se o seu compositor passara por um lugar como este. Sobrenatural com a meia-lua e o brilho das estrelas, tão parecido com um sonho no qual os limites entre os elementos se perdiam. Podíamos até estar a boiar. E os movimentos sob o meu corpo podiam ser o tremer da prancha e o som dos pinheiros, o vento nas nossas velas. Parámos ao despontar do dia. Desmontámos, amarrámos os cavalos e deixámos que eles se alimentassem na erva alta de um campo pequeno. Encontrei Jamie e aninhei-me com ele num ninho de erva. E a última coisa que eu vi foi o ruminar pacífico dos cavalos. Dormimos profundamente pelo calor do dia e acordámos quase ao pôr do sol, tensos, sedentos e cheios de carraças. Fiquei muito feliz por perceber que as carraças partilhavam a aversão das melgas pela minha carne. Mas eu aprendi na nossa viagem ao norte a verificar Jamie e os outros sempre que dormíamos, porque sempre havia transgressores. Ai, disse eu, examinando uma espécie particularmente gorda, do tamanho de um bago de uva, alojado entre os pelos cor de canela da axila de Jamie. Caramba, estou com medo de puxar este. Está tão grande que provavelmente vai arrebentar. Ele encolheu os ombros, ocupado a examinar o couro cabeludo com outra mão, à procura de mais invasores. Deixa-o aí enquanto tratas dos outros, sugeriu ele. Talvez caia sozinho. Acho melhor, concordei com relutância. Eu não tinha nenhuma objeção a rebentar a carraça, mas não enquanto ainda estivesse agarrada à carne de Jamie. Eu já tinha visto infecções causadas pela retirada forçada de carraças e não eram algo com que eu quisesse lidar no meio de uma floresta. Só levaram pequenos tojos de medicamentos, mas dentro dele havia uma pinça de pontas muito finas que retirei da caixa do Dr. Rawlings. Myers e Ian pareciam estar a sair-se bem, os dois despidos até à cintura, Myers agachado sobre o rapaz como um babuíno enorme, a catar os cabelos de Ian. Aqui está uma pequena, disse Jamie, inclinando-se e afastando os cabelos para que eu pudesse agarrar a bolinha preta atrás da sua orelha. Eu estava ocupada a tentar retirar a criatura com cuidado quando percebi uma presença ao meu lado. Estava demasiado cansada para dar atenção à nossa fugitiva quando montámos acampamento, certa de que ela não fugiria pela floresta sozinha. Mas ela fora a um riacho próximo e voltara com um balde de água. Colocou-o no chão, agarrou a água com as mãos em concha e deitou-a na boca, mastigando-a vigorosamente durante um momento, com as bochechas cheias. Então afastou-me para o lado e, erguendo o braço de um Jamie surpreendido, cuspiu com força na sua axila. Levou a mão aos pelos molhados do sovaco e, com dedos delicados, pareceu agarrar no parasita. Fez cócegas no Jamie, que era muito sensível naquela parte do corpo. Ele enrubesceu e retraiu-se ao toque, todos os músculos do torso contraindo-se. Ela segurou-lhe o pulso com força e, segundos depois, a carraça grande caiu na palma da sua mão. Deitou-a fora com desdém e virou-se para mim com um ligeiro ar de satisfação. Pensara que ela parecia uma bola encolhida dentro da sua capa. Sem ela, continuava a parecer uma bola. Era muito baixa, não tinha mais do que 1,20 m e era quase da mesma largura, com a cabeça quase rapada, parecendo uma bola de canhão, as faces tão redondas que os olhos eram quase enviesados. Era igualzinha a uma das imagens de fertilidade africanas que eu vira nas Índias. Seios enormes, ancas largas e a cor intensa de café queimado de uma congolesa. A pele tão perfeita que parecia uma pele polida sob a sua camada fina de suor. Estendeu-me a mão, mostrando-me alguns objetos na palma, do tamanho de feijões de lima secos. Pau, pau, disse ela com uma voz grave, que fez com que até Myers se virasse para ela assustado. Era uma voz forte e intensa, reverberante como um tambor. Ao ver a minha reação perante a sua voz, ela sorriu um pouco tímida e disse algo que eu não percebi, apesar de saber que era gaélico. Ela disse que não deves engolir as sementes, porque são venenosas, traduziu Jamie, olhando para ela meio assustado, enquanto secava a axila com a ponta do seu pano achadrezado. Au, concordou Pollyanne, assentindo vigorosamente. Veneno. Agachou-se sobre o balde para encher a boca novamente, lavou-a à volta dos lábios e cuspiu numa pedra com um barulho parecido com um tiro. Você poderia ser perigosa com isso, disse-lhe. Eu não sabia se ela me percebia, mas ela entendeu pelo meu sorriso que eu pretendia ser simpática. Sorriu-me, enfiou mais duas sementes na boca e fez um gesto para Myers, já a mastigar as sementes a estalar, enquanto ela as pulverizava com os dentes. Quando terminámos de jantar e estávamos prontos para partir, ficou nervosa. Mas aceitou tentar ir sozinha no cavalo. Jamie ajudou-a e mostrou-lhe que deveria deixar o animal cheirá-la. Ela tremeu quando o focinho enorme encostou nela, mas depois o cavalo bufou, fazendo-a sobressaltar-se, rindo-se com uma voz doce como mel despejado de um jarro, e permitiu que Jamie e Ian ajudassem a montar. Pollyanne continuava com vergonha dos homens, mas rapidamente ganhou confiança suficiente para falar comigo, numa mistura poliglota de gaélico, inglês e o seu idioma. Eu não teria conseguido traduzir. Mas o seu rosto e o seu corpo eram tão expressivos que eu acabava por perceber o que ela dizia, apesar de só entender uma palavra em cada 10. Era uma pena eu não ser igualmente fluente em linguagem corporal. Ela não entendia a maioria das minhas perguntas e comentários, por isso eu esperava, até montarmos acampamento, a altura em que podia contar com a ajuda de Jamie ou de Ian nas partes em gaélico. Liberta, pelo menos temporariamente, das pressões do medo e tornando-se cada vez mais calma na nossa companhia, uma personalidade naturalmente efervescente surgiu. E ela começou a falar sem parar enquanto seguíamos, independentemente de eu a compreender ou não. E ria de vez em quando com um som baixo como o vento a soprar pela entrada de uma caverna. Só se retraiu uma vez, quando passámos por uma ampla clareira na qual a erva se erguia em estranhos outeiros ondulantes, como se uma grande serpente estivesse enterrada por baixo. Pauliane calou-se ao vê-los e, numa tentativa de fazer o cavalo avançar mais depressa, puxou as rédeas, o que fez com que ele parasse. Eu voltei atrás para ajudá-la. Droch Aite, murmurou ela, olhando pelo canto do olho para os outeiros silenciosos. Um lugar ruim. Juju. Ela fez uma carranca e um gesto rápido com a mão. Um sinal contra o mal, pensei. É um cemitério? Perguntei a Myers, que voltara atrás para ver porque é que ela tinha parado. Os outeiros tinham espaços iguais entre eles, mas estavam distribuídos à volta dos limites da clareira, de um modo que não parecia uma formação natural. Os outeiros pareciam grandes demais para serem túmulos, a menos que fossem dolmens, como aqueles que os antigos escoceses construíam. Ou valas comuns, pensei, lembrando-me com tristeza de Culloden. Não diria um cemitério, respondeu ele, puxando o chapéu para trás na cabeça. Aqui existiu uma vila. Tuscarora, penso eu. Aquelas elevações ali, e ele fez um gesto com a mão, são casas em ruínas. A maior, mais para o lado, deve ter sido a casa do líder. Em pouco tempo a erva tomou conta de tudo. Mas pelo que vemos, este local foi enterrado há muito tempo. E o que é que aconteceu? Ian e Jamie tinham parado também e voltado atrás para olharem para a clareira. Myers se coçou a barba pensativamente. Não sei dizer ao certo. Pode ter sido uma doença a matar todas as pessoas. Podem ter sido expulsos pelos Cherokee ou pelos Creek, apesar de estarmos um pouco mais a norte das terras dos Cherokee. Mas provavelmente aconteceu durante a guerra. Ele coçou a barba ainda mais e tirou mais uma carraça. Não diria que é um lugar onde eu escolheria viver. Pauliane claramente pensava a mesma coisa e seguimos em frente. Quando anoiteceu, já tínhamos passado totalmente pelos pinheiros e pelos carvalhos dos montes. Agora subíamos a um bom ritmo e as árvores começaram a mudar. Pequenas áreas de castanheiros, grandes campos de carvalhos e nogueiras, com cornizos e diospireiros espalhados, outra espécie de castanheiros e chopos, cercavam-nos em ondas esverdeadas. O cheiro e a sensação do ar também mudaram à medida que subíamos. As maravilhosas resinas quentes dos pinheiros deram espaço a fragrâncias mais suaves e variadas. Folhas de árvores misturavam-se com arbustos e flores que cresciam por todas as fendas das rochas. Ainda estava úmido, mas não tão quente. O ar deixara de parecer uma estufa e começámos a respirar melhor e a respirar com prazer, pois havia na atmosfera os perfumes de folhas aquecidas pelo sol e o de musgo úmido. Ao pôr do sol do sexto dia, estávamos nas montanhas e o ar estava pleno do som da água corrente. Riachos cruzavam os vales, descendo pelos penhascos e pelas rochas íngremes, passando pela névoa e pelo musgo como uma franja verde. Quando circundámos um monte escarpado, eu parei maravilhada. De um lado de uma montanha distante, uma queda d'água caía em arco 24 metros até ao desfiladeiro lá embaixo. Estão a ver isto agora? Ian estava boquiaberto de encantamento. Bem bonito, concordou Myers, com complacência presunçosa de um proprietário. Não é a maior queda d'água que já vi, mas é muito bonita. Ian virou a cabeça com os olhos arregalados. Há maiores? Myers riu-se. O riso sereno de um homem das montanhas, que não passava de um forte suspiro. Rapaz, ainda não viste nada. Acampámos numa depressão, perto de um riacho de tamanho razoável, suficientemente grande para haver trutas. Jamie e Ian entraram nele com entusiasmo, apanhando os peixes com hastes flexíveis cortadas de um salgueiro negro. Eu esperava que eles tivessem sorte. As nossas provisões estavam a acabar-se, apesar de ainda termos bastante farinha de milho. Pauliane subiu a margem, trazendo um balde de água, com o qual poderíamos fazer mais bolinhos de milho. Eram biscoitos pequenos, de milho, feitos para a viagem. Deliciosos quando frescos e quentes, e pelo menos comestíveis no dia seguinte. Tornavam-se cada vez menos saborosos com o tempo, parecendo pequenos pedaços de cimento ao quarto dia. Ainda assim eram fáceis de transportar e não ficavam com bolor facilmente, por isso os levávamos connosco, além da carne de vaca seca e da carne de porco salgada. O ânimo natural de Pauliane parecia um pouco menos intenso e o seu rosto redondo estava mais sério. As suas sobrancelhas eram tão finas que quase não existiam, com o efeito paradoxal de aumentar a expressividade do seu rosto em movimento e tirar toda a sua expressão quando em repouso. Ela sabia ser impassível como uma porta quando queria, uma habilidade útil para um escravo. Acredito que a sua preocupação se devia, pelo menos em parte, ao facto de aquela ser a nossa última noite juntos. Nós tínhamos chegado ao interior, ao limite da Terra do Rei. No dia seguinte, Myers dirigir-se-ia para o norte, levando-a pelas montanhas até às terras dos índios, para encontrar a segurança e a vida que ela pudesse ter ali. A sua cabeça redonda e escura estava curvada sobre a tigela de madeira, os dedos grossos misturando a farinha de milho com a água e o toucinho. Agachei-me à frente dela, alimentando a fogueira pequena com gravetos, a grelha de ferro preto já untada ao lado. Myers afastara-se para fumar um cachimbo. Eu ouvia Jamie chamar Ian algures rio abaixo e ouvi também uma risada abafada em resposta. Neste momento estava muito escuro. O nosso vale era cercado por montanhas e a escuridão parecia preenchê-lo, subindo pelos troncos das árvores à nossa volta. Não fazia ideia de onde ela era, se de uma floresta ou de uma selva, se da costa ou do deserto, mas imaginei que dificilmente seria como isto aqui. Em que é que ela poderia estar a pensar? Ela sobreviver à viagem de África e à escravidão? Acredito que, independentemente do que houvesse mais à frente, não podia ser muito pior. Mas era um futuro desconhecido, entrar numa selva tão vasta e absoluta que eu sentia a cada momento como se pudesse desaparecer nela, consumida sem deixar qualquer vestígio. A nossa fogueira parecia um simples brilho contra a vastidão da noite. Rolo dirigiu-se à luz da fogueira e abanou-se, espalhando água por todo lado, fazendo com que a fogueira se levasse e deitasse faúlhas. Era mais que certo que ele tinha ajudado na pesca. Vai-te embora, cão horrível, disse eu. Ele não foi, claro. Simplesmente aproximou-se e empurrou-me com o focinho, para ter a certeza de que eu ainda era quem ele achava que eu fosse. E depois virou-se e fez a mesma coisa à Pollyanne. Sem nenhuma expressão em particular, ela virou a cabeça e cuspiu-lhe no olho. Ele ganhou, recuou e abanou a cabeça, parecendo totalmente surpreendido. Ela olhou para mim e sorriu, os dentes muito brancos no rosto. Eu ri-me e decidi não me preocupar demasiado. Qualquer pessoa capaz de cuspir no olho de um lobo conseguiria lidar com os índios, com a selva e com tudo o que aparecesse pelo caminho. A tigela estava quase vazia, uma fileira organizada de bolinhos de milho disposta sobre a grelha. Pollyanne limpou os dedos num monte de erva, observando os bolinhos amarelos a começarem a assar e a ficarem tostados conforme o toucinho derretia. Um aroma quente e reconfortante subiu da fogueira, misturando-se ao cheiro da madeira queimada, e a minha barriga roncou de fome. A fogueira parecia agora mais forte, e o aroma da comida espalhava o seu calor num círculo mais amplo, mantendo a noite afastada. Seria assim de onde ela viera? Seria que as fogueiras e a comida conseguiam afastar a escuridão de uma selva, mantendo afastados leopardos em vez de ursos? Seria que a luz e a companhia davam conforto e a ilusão de segurança? Pois seria apenas ilusão, uma vez que o fogo não protegia contra os homens, nem a escuridão que caíra sobre ela. Eu não tinha palavras para perguntar.